Nós que somos fortes, vamos suportar as fraquezas dos fracos, juntos amar. Agradar ao próximo é o nosso viver. Cristo nos ensina, nos faz compreender, glorificando.